saudade, torrente de paixão, emoção diferente que aniquila a vida da gente. Uma dor que não sei de onde vem. Deixaste meu coração ferido, deixaste a saudade ao desprezares aquela amizade que nasceu ao chamar de meu bem. Nas cinzas do meu sonho, um hino então componho, sofrendo a desilusão que me invade. Amor, saudade. Do meu sonho, um hino então compõe, sofrendo a desilusão que me invade, canção de amor, saudade.